que há de novo. Lançamentos em CD e o catálogo da música clássica revisitado por João Marcos Coelho. Semelhanças e diferenças frente a frente. O que há de novo, aos sábados, às 18h, na Cultura FM. Cultura FM. A frequência dos clássicos. A seguir, Desperte com os Clássicos. Estamos em plena época de eleições. Nos comícios, no horário eleitoral, os candidatos falam das suas promessas para melhorar a cidade e a vida dos eleitores. Que tal você procurar saber o que é que seu candidato pretende fazer pela educação? Porque a educação sozinha pode não resolver os problemas do desemprego, da saúde, da violência. Mas nada disso se resolve de verdade sem que a gente melhore a educação. Educação de qualidade é um direito de todas as nossas crianças. É o que elas precisam para ter mais oportunidades na vida e um futuro melhor. Educação de qualidade é criança na escola, aprendendo, é criança lendo e entendendo o que está lendo. Quer saber de uma coisa? Se a educação não é prioridade para o seu candidato, faz o seguinte, muda de candidato. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Cultura FM. Responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. O Banco Daicoval acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. Banco Daicoval, apoio à cultura. Um compromisso do Banco Daicoval. Volta Brasil! 4 anos é muito tempo, principalmente quando as coisas não vão bem. Por isso, antes de votar, pesquise o passado dos candidatos da próxima eleição. Porque o desinteresse dos eleitores acaba facilitando a corrupção e a eleição de maus políticos. Ou seja, se você não escolher um bom candidato, quem vive na sua cidade vai sofrer as consequências. E isso inclui a sua família, os seus amigos e, claro, você também. Vota Brasil. O futuro da sua cidade é o seu futuro. Justiça Eleitoral. Discoteca Básica. Obras de referência apresentadas pelo crítico musical Lauro Machado Coelho. Discoteca Básica. Domingo, 20h, na Cultura FM. Sete horas, 33 minutos. Desperte com os clássicos. Seleção musical com o maestro Walter Lourenção. Bom dia, caro ouvinte. Você que já assistiu ao vivo uma ópera, ou mesmo que ouviu em gravação ou assistiu em videotape, deve ter notado como a dramaticidade fica reforçada, fica, digamos assim, assustadora às vezes, ou emocionante, passional, quando aparece de repente um coro numa cena representando o povo em revolução ou representando a adesão do povo a um ideal determinado. É o que acontece, por exemplo, embora a gente vá isolar este coro, neste coro da segunda cena da ópera O Príncipe Igor de Alexander Borodin, na interpretação do Coro de Ópera de Sofia com a Orquestra Nacional de Sofia, sob a regência de Ruslan Raichev. De Alexander Borodin, ouvimos o coro da segunda cena da ópera O Príncipe Igor, com o coro da ópera de Sofia e Orquestra Nacional de Sofia, sob a regência de Ruslan Raichev. E agora de Mozart, Adagio do Concerto para Violino número 5, K219, com Georgi Pauk ao violino e a Orquestra de Câmara Franz Liszt de Budapeste, dirigida por János Rolla. De Wolfgang Amadeus Mozart, ouvimos Adagio do Concerto para Violino número 5, K-219. Com a Orquestra de Câmara Franz Liszt de Budapeste, dirigida por Janos Rolla, e destaque para o violinista Georgi Pauk, que, aliás, há bons anos atrás, esteve aqui em São Paulo apresentando-se no Museu de Arte de São Paulo. Vamos ouvir agora, para encerrar, de Carl Stamitz, Allegro do Concerto para duas clarinetas em si bemol maior, lembrando que Stamitz e sua família foram muito importantes para a definição, para a materialização do que se convencionou chamar de estilo clássico na composição musical. A interpretação é de Karl Schlechta e Jürgen Demmler, as clarinetas, com a Orquestra de Câmara Kurpfalz, sob a direção de Jiri Malat. Thank you. de Karl Stamets ouvimos Allegro, do concerto para duas clarinetas em si bemol maior, com Karl Schlechter e Jürgen Demmler as clarinetas, acompanhados pela Orquestra de Câmara Kurpfalz, sob a direção de Hiri Malat. Encerrando o programa e desejando a você, caro ouvinte, um belíssimo dia. Desperte com os clássicos. Apresentação, maestro Walter Lourenção. Seleção musical e produção, Ralf Schwarz. Apoio de produção, Bela Pulfer. Realização Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta. Oito horas, três minutos. Cultura informa. Depois de derrotar o Brasil na disputa do ouro no futebol feminino, os Estados Unidos impuseram mais uma derrota ao Brasil nos Jogos de Pequim. Márcia e Fábio Luiz sentem nervosismo diante dos americanos e deixam escapar a medalha de ouro para Rogers e Dalheiser, que venceram os brasileiros por 2-7-1. A medalha de bronze ficou com a dupla brasileira Ricardo e Emanuel, que derrotou os brasileiros naturalizados georgianos Renatão e Jorge. O Supremo Tribunal Federal editou ontem a súmula que proíbe o nepotismo nos poderes judiciário, executivo e legislativo, inclusive na modalidade cruzada. Prática comum no serviço público, o nepotismo cruzado ocorre quando um agente público emprega o familiar de outro e vice-versa como troca de favor. Serão atingidos pela súmula do STF os parentes até terceiro grau de autoridades e funcionários que foram nomeados para cargos de confiança sem concurso público. Mesmo que estejam há muito tempo nos cargos, esses parentes terão que ser demitidos. A cidade registra agora somente 41 quilômetros de vias congestionadas. Uma frente fria chega ao estado de São Paulo, o sol ainda aparece, mas as nuvens aumentam ao longo do dia e deve chover no fim da tarde, no sul e leste do estado, inclusive na capital. Estamos com 18 graus aqui na Água Branca. Cultura informou. A seguir, Manhã Cultura. Pianíssimo, com Gilberto Tinetti. O piano, seu repertório, seus intérpretes em recitais, concertos com orquestra, música de câmara, séries especiais e Dia do Ouvinte. Pianíssimo, todos os dias, às 14h, com reapresentação à 1h. Não deixe de ouvir. Agora, na Cultura FM, a celebração do dia, por Ciro Del Nero. Seus planos de conciliar os estados e as cidades da Lombardia foram frustrados, principalmente por causa do Papa. Em 1228, Frederico II embarcou com as suas tropas para a Sexta Cruzada e foi feliz, conseguindo tomar Jerusalém. Lá, foi coroado rei em 1229. Na volta, novamente tentou para si a conquista da Itália por meios políticos, nada conseguindo. O Papa, com quase 100 anos de idade, tendo sustentado terríveis lutas com Frederico II, ficou doente e, em poucos meses, morreu. Frederico II, sabendo da morte daquele pontífice que impediu a amplificação do seu poder e de sua glória, e que ele odiava, deu a notícia da morte de seu opositor romano com maldosa alegria, criando festas e clamores por toda a Europa. O Papa Gregório IX havia morrido em 1241, neste dia 22 de agosto. A celebração do dia, por Ciro Del Nero, Cultura FM de São Paulo. Faltam casas populares pra se viver com dignidade. O que falta é Geraldo pra governar nossa cidade. Geraldo Alckmin, Geraldo prefeito, 45. Votação PSDB, PDB, PHS, PSL e PSDC. Faltam casas populares pra se viver com dignidade. O que falta é Geraldo pra governar nossa cidade. Geraldo Alckmin, prefeito, 45. Votação PSDB, PDB, PHS, PSL e PSDC. Juntos, Pita, Marta, Kassab gastaram 150 bilhões de reais. Onde foi esse dinheiro? Maluf, com 24 bilhões, fez muito mais obras do que todos juntos. Esse é o cara, esse é o cara, esse é o cara! OSESP ao vivo. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, em gravações exclusivas. Sábado, às 16h30, com reapresentação. Quarta-feira, às 22h, pela Cultura FM. Juntos, Pita, Marta, Kassab gastaram 150 bilhões de reais. Onde foi esse dinheiro? Maluf, com 24 bilhões, fez muito mais obras do que todos juntos. Esse é o cara, esse é o cara, esse é o cara! Marta 13. Hoje, São Paulo tem um problema crítico, a mobilidade. Ou seja, trânsito e transporte. E quatro problemas crônicos, a saúde, a educação, a segurança e a habitação. Tem um plano completo para essas áreas. E experiência, determinação e apoio político. E você sabe que eu cumpro o que eu prometo. Marta, uma prefeita de atitude. Coligação A Nova Atitude para São Paulo. PT, PCdoB, PSB, PDT, PRB e PT. Um e um são dois. 2 e 5, 25. 25 é o número do Kassab. O prefeito que colocou dois professores na sala de aula para melhorar o ensino. Agora São Paulo já sabe. São dois professores e o prefeito é Kassab. Ligação São Paulo no rumo certo. Voto não se compra, isso é da sua conta. Cuidado nessa eleição. Se escolher errado o seu candidato, você vai ver a confusão. São 4 anos. É muito tempo, tem que votar com consciência, ter bom senso, pois todo mundo sofre a consequência, a família, seus amigos e você também. Vota Brasil, o futuro da sua cidade é o seu futuro. Justiça Eleitoral. Rádio Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. Manhã Cultura. A sua revista diária com atualidades da cena cultural. Apresentação, Marta Fonterrada. Bom dia, iniciamos o Manhã Cultura desta sexta-feira, 22 de agosto de 2008. O Teatro Municipal faz uma homenagem a Giacomo Puccini em recital com a soprano Cláudia Rititelli e o tenor Antonino Imperizano. Sesc Pompeia lembra 100 anos da morte de Machado de Assis com o projeto Rios do Machado. Orquestra de Câmara da USP se apresenta neste final de semana sob direção de Ailton Escobar. Ainda na USP, um concerto de música de câmara com obras de Garcia Lorca, Grieg e Nicolai Kapustin. Estreia no domingo no Tuca, Noé Noé, Deu a Louca no Convés, de Ivaldo Bertazzo. Vamos falar também dos destaques de esse final de semana da Cultura FM. E você pode participar do programa através do e-mail manhacultura@culturafm.com.br ou então pelo telefone 2182 3081 e 2182 3082. Aí ouvimos Lascia Chiopianga, da ópera Rinaldo, de Georg Friedrich Händel. Um assunto que está sempre em discussão é a educação musical nas escolas, iniciada por Villa-Lobos e extinta durante os anos 70. Agora a lei foi aprovada novamente, mas muito se discute ainda de como fazer isso. A Caixa Cultural oferece oficinas gratuitas para pais, professores e educadores sobre o uso da música na educação infantil. A partir desse sábado, a Caixa promove o ciclo de oficinas de música e desenvolvimento humano para quem gosta de música e criança. Esse ciclo tem entrada franca. O projeto é coordenado pela pianista e especialista em educação infantil Leila Sugahara. As oficinas são ministradas em 5 sábados consecutivos, das 9 da manhã à 1 da tarde, somando 40 horas. Elas são dirigidas a pais, arte educadores e interessados em geral. Para participar, é necessário fazer a sua inscrição pelo telefone, que é o 3321-4400. Repetindo, 3321-4400, mas em horário comercial, seria das 9 da manhã às 6 da tarde. Há apenas 40 vagas para cada oficina. 8h17, a gente segue agora com o Musikantique Köln, que interpreta a Chacona em Sol Maior, de Georg Muffat. Thank you. Esta foi a Chaconne em Sol Maior de Georg Muffat com o Musik Antique Köln, sob direção de Reinhard Goebel.